ação e reação. André Luiz, relatando fatos da vida no mundo espiritual, porque quem pensa que a morte acaba com tudo está mal das pernas. Nós estamos no capítulo terceiro, A Intervenção na Memória, página 39, lá no último parágrafo. Estavam sendo atacados pelas forças do astral inferior, mas viram com Druso que a cidade estava bem protegida. De repente, um dos servidores chega e avisa que um irmão que foi recolhido naquelas áreas terríveis, rudes do astral inferior, com hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes, a cabeça parecia uma bola de futebol, uma esfera estranha, tinha sido socorrido por um grupo de irmãos da cidade, da cidadela, digamos assim, da luz, onde eles se encontravam, cercado de treva por todos os lados. Hilário, médico também, como André Luiz, só que no mundo espiritual, desencarnados, né? Mortos, imagina, ninguém morre. Pobreza da linguagem humana. O irmão Zaru, no poema do Imortalista, diz assim: finados, mais ou menos, somos nós, que pensamos que a vida é tudo, a vida material. Estranhando a situação daquele infeliz recolhido nas terras do astral inferior, perguntou: mas por que semelhante calamidade? Empolgado de assombro. Meu amigo, replicou Druso benevolente, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? Veja o que é que disse o Druso para o Hilário, né? Meu amigo, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? Vamos ver primeiro por quê, né? Antes de entrar em qualquer lucubração, em qualquer comentário sobre o assunto. E modificando o tom de voz, que se fez algo triste e comovedor, aconselhou: as regiões infernais, as regiões do astral inferior que cercam a Terra, essas regiões cercam a Terra, estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. O pessoal fala tanto em liberdade, livre-arbítrio, e pensa que não tem consequência o mau uso da liberdade, o mau uso do livre-arbítrio. Pensam que a criação divina é uma bagunça. Se o camarada quiser, desculpe a expressão, mas em termos morais a coisa é esta: quiser fazer cocô em cima da mesa, tem que deixar, porque essa é liberdade, é livre-arbítrio. Ah, é? E a imundice? E a falta de higiene? Falta de educação? A porcaria? A ação deprimente? Não, é liberdade, eu tenho direito de entrar na sua casa, roubar você, matar sua mulher, estuprar seus filhos. Ah, liberdade é isso, é? Ah, isso é que é liberdade? Quem quer se valer do seu livre-arbítrio e tem todo o direito, deve também levar em consideração que qualquer ato tem consequência. Ah, não, muita gente faz bobagem aí, ô Paiva. Não diz besteira, ô Paiva. Ele faz bobagem e não acontece nada. Mas quem foi que disse que não acontece nada? Quem foi que disse? A justiça humana pode ser falha, que é humana. É humana. Uai. Mas a justiça de Deus, essa não é não. Paulo apóstolo vem ao nosso socorro quando diz que estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Mas testemunhas, ó. Testemunhas invisíveis. Assistindo tudo, anotando tudo, para que se cumpra a lei de Deus, que aliás é automaticamente cumprida. Mas prosseguindo, Druso falando, as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Ou então nós mesmas, no caso de espíritos reencarnados como mulheres na Terra. E prossegue, precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível, para atender com segurança aos nossos compromissos nestes lugares. Já dizia o irmão Zarus, atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Temos que juntar coragem e benevolência e compaixão. Atingir o equilíbrio é a meta suprema. Tem gente que quer ser tão boazinha que fica pior que o diabo. Eu tenho um pensamento que diz assim, quem quer ser melhor que Deus torna-se pior que o diabo. O próprio Jesus indagado, aliás, quando alguém lhe dizia, Senhor, tu que és bom, ele dizia, bom? Não me chameis de bom, bom é o Pai que está no céu. Dizia o irmão Zaru, vivendo aqui neste planeta, não poderia responder de outra maneira. Mas nos ensinou o caminho da santidade, divinamente resumido no amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulos 13, versículos 34 e 35, e 15, versículo 13. Mas vamos lá. Agora André Luiz falando. Fitei o irmão desventurado que se mantinha em funda prostração, qual enfermo em estado de coma. E considerando os imperativos de nosso aprendizado, indaguei. Poderemos conhecer a razão da surpreendente deformidade sob nosso exame? O orientador percebeu a essência construtiva de minha perquirição e respondeu. O fenômeno, meu caro André Luiz, todo ele é de natureza espiritual. Recorda-se você que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica ao serviço, por vezes torturado, edifício do reajuste. Aqui também o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente, que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Notei, contudo, que o instrutor compadecido não desejava alongar entendimentos que se não reportassem ao socorro devido ao infortunado, então calei-me. Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou. Procuremos ouvi-lo. incapaz de conter o assombro que me empolgava a inquirir: ele dorme? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando: nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente foi conduzido a essa posição por adversários temíveis que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Mas, insisti emocionado, semelhante martírio poderia sobreviver sem razão justa? Meu amigo, falou o orientador expressivamente, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que elegem no sacrifício o próprio apostolado de amor com que ajudam os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, acentuou: desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajudemos-lhe a memória para que se liberte e fale. E talvez porque o meu olhar lhe endereçasse mudo apelo a esclarecimento mais amplo, acrescentou: não seria lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Procurei optar em aquisições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração, sem prévia consulta, e nossas forças reunidas, como que fortalecia um instrutor que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. O enfermo reagiu com movimentação gradativa, qual se acordasse de longo sono. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a mão direita sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento. E logo em seguida, o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Bom, paremos por aqui. Vamos ver o que vai acontecer depois, não é? Vocês vão meditando sobre isso e aprendendo. A morte não acaba com nada, com coisa alguma, hein? A vida antes da vida e depois da vida. Como está o editorial da revista LBV número 5, de janeiro de 1990. O homem foi criado para a vida. E aqui um subtítulo: antes e depois da vida, a vida. e aqui escrevemos. Sucumbem em erro os que buscam o suicídio, pois a parca, isto é, a morte, lhes ofuscará os olhos, que procuraram a escuridão, com mais luz, isto é, mais vida, a lhes cobrar severas contas de antigos compromissos assumidos. Antes e depois da vida, a vida e as incorruptíveis leis que universalmente a regem. Já dizia o irmão Zarur, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Espero que esses ensinamentos tenham feito muito bem a vocês, para que nenhum daqueles que nos honram com a sua audiência ou com a sua leitura, nenhum seja, ou nenhuma, seja apanhado ou apanhada de surpresa. Que essas palavras, esses ensinamentos, sirvam de luz para os seus caminhos. Este é o trabalho da política de Deus. Porque o político que cuida apenas do corpo, dos componentes dos seus povos, é uma ignorância em atividade. E como dizia Goethe, nada pior do que uma ignorância em atividade. E Zarur, numa paráfrase divina, iluminou o pensamento de Goethe ao dizer: nada pior do que a ignorância da lei divina. O homem, não nos esqueçamos, foi criado para a vida, vida eterna. Por isso que o grande segredo da vida é, amando a vida, respeitando a vida, afastando das mentes a ideia do suicídio, por pior que seja a situação, e é transitória. O grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Louvado seja Deus.